Quanto tempo de sonho perdido, quanto tempo esquecido. É melhor nem lembrar. Eu pensei que sabia de tudo, mas vivia no ar. Os vagabundos de verdade tá aí, é só. Cê passa o pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha, olha a fusão aí. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Se passa um pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha, olha, olha a fusão aí. Não dá pra explicar tudo que eu já passei. Meio tantos empecilhos, mas eu sempre continuei. Foi mó difícil, mas eu tive que correr atrás. O sofrimento me mostrou do que eu era capaz de mostrar e provar que em várias situações tive que tomar um choque pra voltar a milhão. É irmão, é nós que tá até o último talento nós tem. Deus ajuda quem é justo, tamo junto porque Deus quis assim. E o que ele faz, ninguém vai impedir. Quantas vezes, oh, ainda me lembro que pra voltar do show nós pagava mó veneno. No sereno, com frio, com fome, sem ciclone. Isso quando não era brecado pelos homens. 1000 volts se for contada pra escrever até um livro. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa um pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha a fusão aí. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa um pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha, olha, olha a fusão aí. Bíblia já diz, os humilhados serão exaltados. Moleque de bom coração será revelado. Pra muitos eu tô só e se eu tentar a corda arrebenta. Mas Deus tá do meu lado, me segura e me sustenta. A porta que Deus abre desiste que ninguém fecha. E se ele abriu pra mim eu vou passar e vou pra guerra. Lutar pelos irmãos, lutar pelas famílias. Lutar pelo um futuro melhor pra minha filha. Dinheiro, luxo e fama não compra um coração bom. Mas tem gente que se afoga no poço da ostentação. Minha postura é essa nos palcos, no meio da rua, na roda de ladrão, enquadrado na viatura. O tempo tá passando e a vida é um aprendizado. Em cada tombo que eu levo, levanto mais pesado. Pros mano que me aplaude, bizu, tá aqui firmão. Pros mano que critica, tá todos na minha oração. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa o pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha a fusão aí. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa um pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha a fusão aí. Na minha infância, assim, sempre sonhei que um dia crescer, me tornar um rei. De nada adiantou, os pesadelos começou. E até hoje da vitória não senti o sabor. E vou vivendo um passo dos 30. Ainda não conquistei nada nessa vida, mas tô vivão, ainda tenho fé. A caminhada é dura e só os duros continuam em pé. Me levantei perante os inimigos. Controlo a emoção porque apenas fui ferido. E quem me dera cantar pra multidão, mas pra mim é mesma fita se for só uns 10 irmãos. Satisfação saber que vão ouvir. E no final do show quando o CD vai sair. Sempre imprevisível, contrariei a lógica. Agora nós seguimos metendo os pés na porta. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa o pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha a fusão aí. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa o pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha, olha a fusão aí. É, mais uma vez eu tô aqui, tô firmão no jogo. Sobrevivendo ao meio aos tempos, que mundo louco. Pra quem pensou que a fusão chegou ao final, nós tá firmão, tá nos corre sempre na moral. Na disciplina, na bolinha, sem arrogância. Sem invejar nem atrasar, essa é a bonância. Que o Criador proteja-nos na caminhada. Pra que não falte amor e paz em nossa jornada. Se for difícil, porém não será impossível. Porque a fé dos vagabundos aqui invade o infinito. Fechamos junto, parceiro, hoje como sempre. Agradecido aos que somos, fechando a corrente. Hoje os neguinhos renascem e crescem bravamente. Glórias é o fruto do trabalho, irmão, de muita gente. De coração, ouça o refrão que diz: olha a fusão aí. Os vagabundos de verdade tá aí, ó só. Cê passa o pano no CD pra ouvir melhor. Pra quem pensou que calou os neguinhos, olha a fusão aí.